Na hora da prova, professor não dá resposta. Tem que estudar pra não passar vergonha. O professor ensina, o bom aluno aprende. É assim que é na escola dos crentes. O primeiro passo vem a disciplina. Cumprir os mandamentos escritos lá na Bíblia. Obedecer o pai e a mãe para viver mais. Amor, prosperidade, tudo isso vem atrás. Servir o Senhor com temor e com tremor. Para conquistar e ser o vencedor. Não guarda pra você, sai no rolê e anuncia. O quanto esse Deus tem mudado sua vida. Prega para as minas se valorizar. Nada de julgar pra não embaçar. 66 são os livros para te ajudar, pra você passar e ficar de boa. Pra você passar e também sorrir. A matéria é de Gênesis, Apocalipse. Tem que estudar, tem que praticar. Se não é bomba. Pra você passar e também sorrir. A matéria é de Gênesis, Apocalipse. Tem que estudar, tem que praticar. Se não é bomba. Bomba nessa prova nunca foi da hora. Quem repetiu sabe que é bola fora. Então vamos seguir o que o mestre nos falou. Valorizando a mano, o próximo morou. Manter o contato com os truta lá da rua. Prol da salvação dos cabeça dura. Viver para o Senhor, o Deus que tudo fez. Levante o clamor por amor ao nosso rei. E vamos aprender e vamos praticar. Se o mar abriu, então vamos atravessar. Lembra de Abraão que deu seu filho Isaac. Obediência é a resposta, essa é a chave. Pra você passar por toda provação. Adorando, louvando, sem murmuração. Que nem Paulo e Silas dentro da prisão. O muro foi abaixo através do louvorzão. Pra você passar e também sorrir. A matéria é de Gênesis, Apocalipse. Tem que estudar, tem que praticar. Se não é bomba. Pra você passar e também sorrir. A matéria é de Gênesis, Apocalipse. Tem que estudar, tem que praticar. Se não é bomba.